medo de caminhar. Sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim. O quê? Grande homem de Deus!